Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, Se o seu ex não fez, dou tapa na sua pepeca. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Passa a língua bem gostoso, beijo na sua tcheca. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na... Que porra é essa, piscina? Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. O bagulho tá embrasado, esse é o nome da festa. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa. Alisa, alisa, alisa, alisa, isso. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Se ele não te quer, se ele não te quer, então vem comigo que eu te dou, te dou. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Pra ficar bem gostosinho desse jeito tu supera. Língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca. Oi! Língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca, língua na pepeca. Ai, ela tá molhadinha. Toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha. Olha, eu tô inspirado, psico. Oi! Toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha. Vá, vá, vá, vá, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha. Eu gosto da putaria. Oi! Toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha, toma linguadinha. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, ou se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez, o de homem pra homem, de mulher pra mulher, de gostosa pra gostosa. Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Jonete! Tapa na pepeca. O homem tá presente, o homem tá presente. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi! Tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca, tapa na pepeca. Tapa na pepeca, na pepeca, tapa. Tapa na pepeca, na pepeca, tapa. Tapa na pepeca, na pepeca, tapa. Tapa na pepeca, na pepeca. Whoa, whoa, whoa.